Paulo, Salvador, boa noite, T3197, centro de informação Whisky, posição 1-1, autorização Galeão. 3197, boa noite, formação Whisky, confere, Galeão 380, só um instantinho, copo, por gentileza, prepara da Eule, da Bridge, aguardando. Sente. Salvador, 35218, boa noite. 35218, controle Salvador, boa noite, acima de identificação. Desça para o nível 060 na chegada a mão, altímetro 1097. 35218, quente. Salvador, boa noite, Oxanay 6259. Oxanay 6259, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na série da EL, após letra 3 do brilho. 360, após. Eita, 3, pode voar da Elta, presença? Autorizado. Tá, só. Suzuno, 3-1, estabilizado no final, ele deve ser 3 ali. Agora, torre 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Olympus 131, final do ILS, X-Wave 10, baixado travado. Sente, Olympus 131, livre pouso, pressão no zero, vento calmo. Livre pouso, pressão no zero, Olympus 131. Copia. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta o pêsulo 1-0 e segue conforme a roda do plano de voo. Controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-0-5-0 no transponder. 3197, autorizado 380 Galeão. Decola da 1-0 curva direita da EL, letra bridge. Pêsulo 1-0. Controle 1208, transponde 5050. Correto, portão 11, chama pronto para o feedback acionamento, tanto 3197. Sem chamar. 35218, retorno para 2309. 2218, tente reduzir para 230. Salvador, Gão 273, solicita acionamento na posição posterior do feedback. A livre reporta para o push, Gão 273. Chamado de push, 273. No 776, autorizada final do procedimento ILS X-Way, desce para 2110, altímetro 1017, reporte estabilizado. Bono 776, 2017, reporte estabilizado, bono 776. Olympus 1-3-1, solo 5-7, livre à direita, táxi via Alfa, mantém posição na Delta, aguardando para o cruzamento. Colador 1273, pronto para o pushback falamento. Reporta táxi 1273. Reporta táxi 1273. 5218, peça para 3 ao pés, altímetro no 017. 5218, gente. Autorizado, cruzamento da 1028. 1940, decolou e 59. Chame o controle no 20.80. Controle 1208, gol 1940. Reduzido para 200, gente. Chamando 259, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterna 133, décima 125. 5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite. Alvo. Controle gol 1940, está cruzando 2.500 pés, na Bahia. 1940, contato na zona de decolagem, supo no nível 300 na saída da El, brasileira, direto para ele. Sobe ao 360, nada El, confirma após Leda. Após Leda, voa Bridge. Após Leda, proa Trife, gol 1940. Bridge, Bravo Romeu, India Delta Echo. Desculpe, Bridge, gol 1940. Trip 5218, controle de redução no 709, vai seguir próximo na aproximação 5 milhas, Boeing 737-800. Está autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desça para 2 no pés, aporte estabilizado. 3521, copy o controle. Velocidade 1709, sextante na aproximação 5 milhas, Boeing 737-800. Desça para 2 ou 10, autorizado a final do procedimento em LSX-8. 5218, gente, já reduzido para 170, com a linha interceptando e estabilizado. Controle Salvador, boa noite, gol no 884. Gol no 884, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mari, altímetro no 017. 050 na Mari, altímetro no 07, gol no 884. Controle, gol 1776, estabilizado no LS, você peça a informação, senhor. X3 aqui em cima da, da nossa caminho. Confirme? Quando 776 estabilizado no LS, apenas para informação sobre estatística, laser aqui na nossa cabine. Copiado, laser na cabine, volume 776, completa final, torre 118, decimal 62 de bom pouso. 18 na 12, muito obrigado, seu bom final de semana. Claro. E alfa, ponto 1086, 1273. Oi, Salvador, golo 776, boa noite, estabilizado na LS, duas vidas para o externo, está baixado, travado e visual. Cliente, golo 776, livre pouso no zero, vento variável 2 nós. Livre pouso no zero, golo 776. Solo está 3197, táxi POB 61, alterna Guarulhos, 3 horas e 30. 3197, táxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera da torre, em 1-1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0-7, bom voo. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 108-6, dúzia, ajuste no 0-7, 3197, boa noite, bom serviço. Salvador, boa noite, Gona 273, ponto espera. Tem de Gona 273, não tem um ponto espera. Gol 940, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife, 1251, alterna 13325 com 1940. Correto. Gol 1884, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1017, reporte estabilizado. 2 mil peças, ajuste no 0 no 7, vai reportar estabilizado, gol no 884. Gol no 273, sem condições de decolagem imediata. Filho Matinho, 273. Gol no 273, ali mantém agilizando as manobras. Ali mantém, não há no 0 no 273. 5218, passando externo, faixa travada. Gente, drip 5218, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 5218, gente. Bono 776, solo 07, direita 121, décimo 9. Direita 219, Bono 776, boa noite. Bom, Salvador, boa noite, Bono 776, livrando. Bono 776, boa noite, tá aqui, via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette para 03, Bono 776. 0 grau 04 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 273. Salvador, boa noite, está apresentando 97.090, pronto, visual, coronavírus na final. Faz a passagem até TR, ele mantém, então 3197. Faz a aeronave, ele mantém o 03197. C5218, vento 010 graus, 02 nós, livre pouso, pista 10. 5218, é drift 8. Ano 273, decolou 09, chame o controle, ano 20, decimal 80. Oi, confira a frequência para 1273? Frequência 120, decimal 80, gol no 273. 020, decimal 8, gol no 273, boa noite. Controle, boa noite, gol 1273. Gol 1273, contato radar na decolagem, supra nível 300 na saída da EL, após leito direto bridge. É da EL, confira o nível? Nível 300. Ok, 3620 na da EL, entendeu, após a EL bridge? Negativo, após leito direto bridge, da presente foi direto leito. Ok, voa leito da presente, após leito direto bridge, gol 1273. Cinco, dois, um, oito, solo, 1-0, direita, 1-2, 1-9. Gente, direita, 1-2, 1-9, 5-2, 1-8, grato. Alô, Salvador, boa noite, trip 5-2, 1-8, livrou. Trip 5-2, 1-8, boa noite, taxi via Alfa Juliette, remota 1-3, pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-3, pátio principal, pro 5-2, 1-8, grato. Zona 97, livre decolagem 10, vento 030 graus, 03 mais. Livre decolagem, está 3, zona 97. 3197, decolou Zuno 2, chame o controle 120, decimal 80. 2080, 3197, boa noite. Controle Salvador, boa noite, isso é 3197. Então 3197, contato radar na decolagem, seu fala nível 380, na saída da EL, após Leda, direto bridge. Da EL, Leda, bridge, 380, 3197. Estabilizado, voo 1884. Sorri, 1-1-8, é só 1-6. 18-6, voo 1884. Salvador, boa noite, voo 1884, final do 1-0. Boa noite, voo 1884. Livre pouso 1-0, vento 040 graus, 029. Livre pouso 1-0, voo 1884. Uno 273, chamador centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. Recife 25, décima 1, 133, décima 25, boa noite. Uno 273. Boa, bom, bom. 8284, só luz 18, direito, 1219. Direito, 219, igual 1884. Salvador, boa noite, Oxiné 6212. Oxiné 6212, controle de Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mari, altimétrico 10 no 7. Ok, para 050, 10 no 7, na Mari, a possibilidade de voar a Duna ou Zitato? Autorizado, direto Duna. Grato, vai voar Duna, 6212. Chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25, por favor. 25-133-25, obrigado, 3097.